solidar um pouco de acreditar. Porém, eu acredito no poder da promessa. E aprendi que para vencer o cumprimento dessa promessa, devemos derrubar vários gigantes, obstáculos que querem impedir a promessa. Não desista, siga em frente. Deus protege você, crente. Cadê o gigante? Ele é filisteu. Tem 3 metros, mas não é Deus. É hora de vencer, conquistar o impossível. E crer num Deus que é vivo, invisível. Certo no que quer, estamos prontos pro combate. Jesus nos ensinou a ser valente, não um covarde. Aprendi com o rei, vi o gigante caindo por terra. Tem que ser valente, ir em frente pra vencer a guerra. Preste atenção e passe a entender que as portas do inferno não vão prevalecer. Ele nos dá a vida, nos livra do laço, da fúria do gigante que vem pro nosso lado. Batemos de frente com urso e leões, pedindo força a Deus em nossas orações. Na fornalha, na cova, abra a boca pra clamar. Em seu favor está o leão da tribo de Judá. Qual é o seu gigante, hein? É a preocupação, seus bens, sua casa e a falta de oração. Doença, desavença, problema na família. Derruba esse gigante, pega a espada e vai pra cima. Para vencer o gigante, não desiste. Pega tua pedra e lance. Para vencer o gigante, não desiste. Pega tua pedra e lance. Para vencer o gigante, não desiste. Pega tua pedra e lance. Para vencer o gigante, não desiste. Pega tua pedra e lance. Não há felicidade sem ação. Não. A gratidão é a memória do coração. O ódio é o amor que ficou doente. Mas a cura depende unicamente da gente. Deus me deu a vida, tenho uma missão. Só ele pode me deter, os homens nunca poderão. Ninguém planeja fracassar, não. Pelo contrário, fracassa por não planejar a tarefa mais difícil de conseguir. Uma criança bem educada, um adulto a menos pra punir. A paz é mais que uma questão de tempo. Somente pode ser atingida pelo entendimento. A ideia de começar um novo fim pode assustar. Compare o ontem, veja o hoje, onde você quer chegar. Experiência é o presente da idade. A vida pra mim é a infância da imortalidade. Mas o gigante põe a prova pra te testar. Eis a sua oportunidade de ousar. Feridas da alma são tratadas com carinho. Conheça o amor que transforma água em vinho. Para vencer o gigante, não desiste. Pega tua pedra e lance. Para vencer o gigante, não desiste. Pega tua pedra e lance. Para vencer o gigante, não desiste. Pega tua pedra e lance. Para vencer o gigante, não desiste. Pega tua pedra e lance. Cristo pode te ajudar o teu gigante derrubar. Você não pode recuar. Sem Deus a tua vida vai desandar. Por nós ele se entregou, todos os pecados ele pagou. Não descanse, se levante, pega tua pedra e derruba o gigante. Cristo pode te ajudar, o teu gigante derrubar. Você não pode recuar, sem Deus a tua vida vai desandar. Por nós ele se entregou, todos os pecados ele pagou. Não descanse, se levante, pega tua pedra e derruba o gigante. Para vencer o gigante, não desiste. Pega tua pedra e lance. Para vencer o gigante, não desiste. Pega tua pedra e lance. Para vencer o gigante, não desiste. Pega tua pedra e lance. Para vencer o gigante, não desiste. Pega tua pedra e lance. Qual é a sua preocupação, irmão? Deus está aqui para te ajudar a derrubar o seu gigante. Diante das frustrações, das tristezas e das angústias, joga sua pedra, derruba o seu gigante. É nóis. Com vocês, DJ F. Garcia. Que gigante quer afrontar você? Mas não é isso tudo.